extrem baixado, travado, pista 28. Bom dia. O vento no momento variável com intensidade de 4 nós. Já tem. Reporte uma cabeceira vista. O TAM 3454. Em 4. A cabeceira com 700 pés, trem baixado travado. Tem livre pouso, cabeceira 28, vento variável 4 nós, chuva leve sobre o campo. Tem. 4 horas. Tem 4 horas, confirme o POB. 124. 124, taxia via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 118, decimal 6, bom voo, voo 923. Autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera da 28. 1-8 desse momento. Bom dia, Gono 923. Salvador, bom dia. Papa Romeu, Mike Tango Lima. Informação Quebec. Autorização para Teresina. Bom dia, Mike Tango Lima. Teresina 280. Aguarde cópia. Prevista Momo, transição Flock. Aguarda Momo Flock, gente. São 3454, solo 56, livrar na próxima esquerda, chame solo em 1219. Esquerda 1219, tá? 3454. Da 3454 Juliette, portão meia dúzia. Juliette, meia dúzia, da 3454. Papa Romeu, Mike Tango Lima, tá no terminal de cargas, confirme se autoriza posicionamento. Mike Tango Lima, aguardando, corrigindo, aguarde um minuto, eu tô pegando a autorização com o centro aqui, mais um minuto, gente, lei. Gente, aguarda, Mike Tango Lima. Contact Tower on 118 decimal 6. Ok, continue in Isla Sul, proceed approach, a Tower on 86. Salvador, Avianca 6311, estabilizado, o Ilha Sul. Salvador, Avianca 6311. 6311, da Veca. Continua a aproximação, informa com a cabeceira à vista, o vento variável com 5 nós. Avianca 6311. Teto estimado em torno de 700 pés. Gente, mais favor. Dado puxa, acionamento, pronto, copo. Papa Romeu, Mike Tango Lima, Teresina, nível 280, via Penzulu, 20. Decolagem da pista 28, curva direita, subida Momo, transição Flock. Controle 119.8, aciona 5013. Confirma o transponder, senhor? 5013. Positivo, transponder 5013, autorizado Teresina, Penzulu 20, nível 280, decola 28 direita, Momo Frote. Controle 198, o transponder 5013. Planejamento correto, chame pronto para o táxi, Mike Tango Lima. Lima. Solo, gol 1923. Siga o 923. Questionar, taxi Alfa, sentido a cabeceira 28, próximo à exceção ali com a taxi Eco, do lado direito. Tem um buraco já se formando e ficando bem grande aí na taxiway, ok? A Alfa, próxima taxiway Eco, lado direito, é isso? Afirmo, sentido pista 28. Ok, grato pela informação, iremos repassar ao pessoal da administração do aeroporto. Obrigado. Então 401 no parte 3, livre acionamento, chame taxi. Livre pouso na 28, vento variável com 4 nós, pista molhada, chuva leve. Avianca 6311. Julhos nível 340, via Peruísque 50. Decolagem da pista 28, curva esquerda, subida Gole até a posição Eval, após direto posição Eudes. Controle 119.8, aciona 5047. Do Guarulhos, nível 340, Upper Whisky 50, decola da 28 com curva esquerda, saída Gole Eval, após Eval direto Eudes, 5047 transponder, 198 controle TAN 3663. Confirmo nível 340 no 5, chame pronto, pushback acionamento 3663. 340 confirmo no 5, chamará 3663. Puxa, Avianca 6311, solo aos 02, liberando na cabeceira oposta, chame solo em 1219, Avianca 6311. Tá, ó, final da cabeceira, 219, liberando. Para Romeu, Mike Tango Lima, 5 a bordo, 3 horas e 30, alterna Fortaleza. 30 Fortaleza, 05 a bordo? Positivo. E Mike Tango Lima, prossegue táxi via Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 198, decimal 6, bom voo. Positivo, Kilo e Alfa, ponto de espera, torre 18,6. Paulo, você vai ser no Pazerô, faz esse de táxi com 05 de POV, autonomia 5 horas e 30, alternando com Kisto. Bom dia, vem aqui, vai 311, vai ter um 401, iniciará táxi seguindo 727, que vai liberar o pátio 3, após ingressa Kilo e Alfa, seguindo o tráfego, no ponto de espera 18,6, bom voo. Negativo, seguiu o táxi, Kilo Alfa, ponto de espera, da Golfo, 18,6, agradeço, tio, bom dia. Bom dia. Avianca 6311, táxi via Índia, portão 1. Portão 1, via Índia. Bruno 923 decolado aos 04, chama agora o controle em 119.8, bom dia. 198, bom dia, 923. Controle, gol 923. Yeah. Decolou, cruzando 1.700 pés, perfil da Gole Eval, na sua escuta. Vou levar o Gonza, vigilância, 923. Jackson Montana, Charlie, por gentileza. Solo Salvador, Tan 3663. Por gentileza. E modo Charlie. Cruza 2.200 pés, confere. Afirmo 2.700 agora. Na guarda de cópia, prevista a Gole, transição ou fito. Gole ou fito, 360 aguarda. Cruzando 3.300 agora. Salvador 3859 da TAM. Curitiba, guarda de cópia, nível 360, prevista Gole até Eval, após Eval, direto Sagaz, TAM 3859. Gole, Eval, Sagaz, grato. E o Papa Romeu Mike da Lima, ponto, espera 18, pronto. Sempre como recebe agora, estamos cruzando, trocando equipamento 2, estamos cruzando 050 no momento. Estou recebendo normal agora. Então, ok, só informando aí que essa posição no nível 0 acima não vai ser possível passar, ok? Tô ciente, não tenho tráfego, só tá liberado. Ok. Brasília 360, nível autorizado, via Pesoluno 7, decola da pista 28, curva à esquerda, subida Gole, transição ou fito. Controle Salvador 1, 99, decimal 8, aciona código transponder 5053. 360, uniforme Zulu 17, pista 28, curva à esquerda, Gole ou fito, 098-5053. Regimento correto, chame pronto para acionamento, 3304. Chamará. Cópia. Mike Tango Lima, Lima, tem 28. Mike Tango Lima, autorizado a decolagem da pista 28. Vento de variável com 4 nós. Mike Tango Lima. Obrigado, Mike Tango Lima. Paciente. Oi, bom dia. Vai ter no 401 na Gol, pronto para minha EMT. Tendo 401 autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. 01 de ABTS. Gol 923, cruza nível no 20, sudoeste de Salvador, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133.25. 288-3325. Bom dia, gol 923. Bom dia, bom voo. Colono 4, 4 e 10, Galeão como alternado, prossegue táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo, 3663. Via Juliette Alfa, no ponto de espera 28, chama 186 torre. Obrigado, bom dia, senhor. Na decolagem, vigilância, saída Momo, Albo, o Mike Tangulema. Mike Tangulema. Colagem pista 28, vento variável com 4 nós, 1401. Baetano 401, decolou o Zuno 2, chame controle em 119.8, um bom dia. Agradeço, bom dia, 119.8. Controle Salvador, bom dia, de Baetano 401, decolado da Momo Vatap. Contato radar, decolagem, perfil saída Momo 401. Momo, livre da restrição, senhor? Tá livre da restrição. Livre da restrição, 01. Adoro a Zeca 613, não, não. O avião que é minha filha, por gentileza, qual seria a subida prevista para Guarulhos? Subida Gole, Gole até Val, após Guará direto posição Eudes, via Perugique 50. Obrigado. Solo Salvador, está 3304, pushback acionado, posição 2. Autorizado, chama o táxi, 3304. Bora. corredor, o voo no 605. Voo no 605, para o Galeão, aguarde cópia da autorização, 360 em coordenação, prevista a subida Gole até Eval, após Eval, direto Krat. Olha, Eval, Krat. Está acostumando a aerovia que a gente tem aqui, é o Presulo 1 na porta. Positivo, subida Gole, Eval, após direto Krat, onde intercepta o Presulo 1 na 4. Obrigado. Romeu Mike Tango Lima, cruza nível 100, noroeste de Salvador, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545, Mike Tango Lima. Firma, 2.85, 2.545, obrigado, Mike Tango Lima. Volta. No 605, cópia. Prossiga. Estou no 605, autorizado Galeão, nível 340, via Pesoluno 4. Decolagem da pista 28, curva esquerda, subida Bole até Eval, após Eval, direto Krat. Controle 119.8, aciona 5056. Autorizou Galeão 340 para o Zulu 94, decolada 28, curva esquerda, Gole, Eval, após Eval, voa Krat, controle 198, transponda 5056, voo 1605. Cruzamento correto, chame para um atracionamento, voo 1605. Chamará. Dado alinhar e decolar da cabeceira 28, o vento variável com 4 nós, estão 3663. Livre ali aí, decolada 28, está 3663. Pronto, cópia? Copia. Está 3859, Curitiba, nível 360, aprovada via plano do. Via rota do plano de voo. Decolagem da pista 28, curva esquerda, subida Gole até Eval, após Eval, direto Sagaz. Controle 119.8, código transponda 5054. Autorizado para o 3859 da TAM. Curitiba, nível 360, conforme a rota proposta pelo plano de voo. Apelo ISC 58 até Sorocaba, após a Peralfa 310. Decolando a 28, com curva à esquerda na saída Gole, transição Eval. Após Eval, direto Sagaz. 119.8 no transponder, no controle após, no transponder 5054 para o 3859 da TAM. Planejamento correto, chame pronto para o tanque. Stan 3859. Chama na 3859. Salvador, tá 3304 táxi com 76 a bordo, 45 confins. 076 confins, 0405 na autonomia. Segue via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28. Lá, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Alfa de 28, 186. Posição 3663, decolado aos 20, chama agora o controle na frequência 19.8. Posição 3663. 98, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia novamente, tá 3663. Bom dia novamente, 3663. Decola, executa a saída Golia, volta, transição Gonza. Golia, volta, transição Gonza, tá 3663, sente. Abaitão 401. Está noroeste de Salvador, vai chamar o centro Recife, em 12685. Alternando 1, 2, 5, 4, 5. No 401 no copiou. A sua escuta, senhor, prossiga. 1, 2, 6, 8, 5. Alternando 1, 2, 5, 4, 5. Abaitan. Sim, senhor, obrigado, bom dia. Para o táxi, o 3859 da TAM. Alternando Campinas, autonomia 4 horas 20 minutos, PLB 131. 131, Campinas com 4 e 20 de autonomia. 3859, prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Lá a torre 198.6, bom voo. Via Juliette Alfa, prossegue para o ponto de espera da 28. Lá 18.6. Obrigado. Approach control, morning 335414, Quebec information maintainer 13000. Roger, 35414, clear via carrier arrival, change level 040. Okay, understood the carrier arrival, wind red 410, descend and maintain, we'll confirm the flight level. Man red 410, level 040. Okay, 040 and red 410. 335414. Stop 3304.